vejo a dor de um tempo que passou. O amor que eu acreditava agora me deixou. Era um ciclo de promessas, mas eu estava cega, dependente de um carinho que só me envenenava. As palavras doces escondiam a verdade, eu me perdia na ilusão da eternidade. Mas agora eu sei que amor pode machucar, e é hora de levantar e recomeçar. Cicatrizes de amor eu vou cicatrizar, deixar a dor pra trás, me reconstruir, me libertar. O amor pode machucar, mas eu vou encontrar na força de uma alma que decidiu se amar. Dias de chuva e a noite sem fim, o calor do abraço que se tornou um fim. Mas cada lágrima me fez mais forte, e agora o sol está brilhando no norte. Eu me perdi na tempestade da paixão, mas agora eu vejo a luz da solidão. O amor pode ferir, mas eu vou me curar, e a dor se transforma em força pra lutar. Cicatrizes de amor eu vou cicatrizar, deixar a dor pra trás, me reconstruir, me libertar. O amor pode machucar, mas eu vou encontrar na força de uma alma que decidiu se amar. Na tempestade da paixão, mas agora eu vejo a luz na solidão. O amor pode ferir, mas eu vou me curar, e a dor se transforma em força pra lutar. Cicatrizes de amor eu vou cicatrizar, deixar a dor pra trás, me reconstruir, me libertar. O amor pode machucar, mas eu vou encontrar na força de uma alma que decidiu se amar. O amor é um caminho de dor e redenção, mas a vitória está em nossa transformação. Nunca esqueça, mesmo quando doer, o amor pode machucar, mas você vai vencer.